andrecedesmoral.com.br. Vai começar o forró do Viana, galera. Chegou a bandeira de Iracema pra tocar forró. Aumenta aí, Juninho Mix. André Cedes, o moral de Ibicoara. Yeah.